falecimento do Dr. António Vaz Pato é uma grande perda para o Conselho de Oliveira do Hospital. O Dr. António Vaz Pato é uma pessoa com quem eu tenho relações desde 1998, mais na qualidade do Dr. Vaz Pato, na sua qualidade de empreendedor, ligado à ANCOS, na altura era presidente da ANCOS e também promotor de uma empresa que era a Agrogramaço, ligado à, portanto, à ovinicultura, mas, de facto, o Dr. António Vaz Pato sempre foi uma figura de referência em Oliveira do Hospital na área da medicina, particularmente na cirurgia, em ligação à Fundação Aurélio Amaro Diniz. Foi um homem que também gostava muito do mundo rural e daquilo que de bom o mundo rural tinha para oferecer, um apaixonado pela ovinicultura, mas também pela dimensão técnica da ovinicultura. Pertencia à Sociedade Portuguesa de Ovinotecnia, foi fundador desse grupo científico para apuramento da raça bordaleira Serra da Estrela. Foi um homem que também teve o seu contributo na condução dos trabalhos da ANCOS, da Associação de Criadores de Ovinos Serra da Estrela. Foi um homem que também, na prática, lançou uma empresa, né, então a Agrogramaços, hoje Quinta dos Lobos, como criador e protetor dos ovinos Serra da Estrela, produtor de queijo, um dos grandes defensores da certificação do queijo Serra da Estrela, aos quais somou uma série de outros produtos locais de qualidade, os vinhos do Dão, as compotas, etc., etc. Mas foi sempre um defensor dos produtos de denominação de origem protegida e, de facto, é uma figura marcante, digamos, das últimas décadas no Conselho de Oliveira do Hospital, pelo seu exercício da medicina e particularmente da cirurgia. Quem não conhece o Dr. António Vaz Pato enquanto cirurgião, acho que grande parte dos oliveirenses beneficiaram dos seus préstimos, das suas competências no domínio da cirurgia, pelo trabalho que desenvolveu na Fundação Aurélio Amaro Diniz, pelo trabalho em defesa da genuinidade do mundo rural na ANCOS, mas também como promotor, como empreendedor de uma empresa de agropecuária. E, de facto, o seu nome fica ligado muito e fica ligado com letras de ouro à defesa do mundo rural, à defesa da ovinicultura, da ovelha bordaleira Serra da Estrela. E há aqui um aspecto que eu também queria referir, que acompanhei. Homens que com entusiasmo foi um dos promotores do grande livro do queijo Serra da Estrela, e hoje temos, passa a expressão, um grande livro, bíblia daquilo que é o queijo Serra da Estrela, o território onde ele é produzido, o ambiente natural onde ele é produzido. O Dr. António Vaz Pato foi um dos promotores do grande livro do queijo Serra da Estrela. E também não esquecer duas belas monografias que ficam, que é uma forma de projetar, também de se projetar para o futuro. Sobre a vida da pastorícia, relembrar um belíssimo livro que escreveu, Com os Pastores Também Se Aprende, dos quais há edições do município de Oliveira do Hospital, e um outro livro também fantástico, de grande interesse etnológico, de grande interesse monográfico, que é o 30 Maneiras de Fazer Queijo. Ou seja, um homem apaixonado pelo mundo rural, pela vivência serrana, pela ovelha bordaleira, pela produção de queijo, pela defesa do mundo rural, por manter uma marca viva e com dimensão de futuro, e acima de tudo por ter criado uma grande equipa, ter criado um espírito de equipa à volta da sua empresa de criação, mas também de produção de queijo e de produção de outros produtos. Aliás, um dos stands marca da festa, Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, é precisamente a Quinta dos Lobos. Eu já tive a oportunidade de falar com a família enlutada, já tive a oportunidade de transmitir em nome do município o lamento e os nossos pêsames pela perda de uma figura de referência da nossa comunidade. Eu diria, o Dr. Vaz Pato é uma perda para a defesa do mundo rural português. O desaparecimento do Dr. Vaz Pato é uma perda para a defesa do desenvolvimento rural, das políticas de desenvolvimento rural associadas a Portugal. Um homem que esteve sempre ligado aos programas de iniciativa comunitária Líder, grande parceiro também e dirigente também na Adiber, enquanto entidade gestora dos fundos comunitários para esta região. Acho que a família Vaz Pato está de luto, o conceito de Oliveira do Hospital perdeu uma grande referência, mas garantidamente a região da Beira Serra e o desenvolvimento rural português, o mundo rural português, também perdeu e também perdeu uma grande referência. Como disse, desde 1998 que tenho uma relação próxima e cordial, e acima de tudo sempre vi um homem apaixonado pelo território, apaixonado pela sua terra e apaixonado pelo aquilo que a terra e o território dá. E o doutor, e a doutora António Vaz Pato, sendo um médico, sendo um cirurgião, ou seja, um médico com nível de especialização avançado, nunca deixou a terra. Isto é o legado que deixa, é este amor à terra, ao desenvolvimento rural e um amor àquilo que é a vivência do mundo rural, neste caso, à montanha, à Serra da Estrela, à ovelha bordaleira, à produção de queijo e ao aproveitamento desse manancial de possibilidades que é a agropecuária. Posso dizer, estou manifestamente triste, porque sempre foi um homem de grande serenidade, de um homem de diálogo, e foi um construtor de oportunidades e apontou sempre caminhos de como poderíamos rentabilizar. Enquanto uns choram viver no interior, outros metem as mãos à obra e transformam dificuldades em oportunidades. E o Dr. António Vaz Pato foi um grande empreendedor, um criador de oportunidades e um apontador de caminhos para aquilo que deve ser o desenvolvimento rural do mundo rural português.